A palavra que eu vou ministrar a você nessa noite vai te desafiar a estar na reunião de oração. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias. Eu estou ministrando nesse domingo uma palavra que Deus me deu nesses últimos dias. E está baseada no livro de Neemias, no capítulo 4. Mas eu quero que você ouça primeiro. Deixa sua Bíblia aberta, eu quero que você ouça. Há 3 ou 4 anos atrás, eu estava na Igreja Batista da Lagoinha, e essa irmã, uma profetisa, veio dos Estados Unidos, é uma irmã reconhecida no mundo inteiro como uma mulher muito cheia e usada pelo Espírito Santo, e Deus a usou para trazer uma palavra num tempo em que tudo que estamos vendo acontecer hoje nem se imaginava. E essa palavra está veiculada aí na internet, nas mídias, mas eu gostaria que você ouvisse mais uma vez, se não ouviu, que ouvisse pela primeira vez esta palavra que foi proclamada aqui na nossa cidade para o Brasil. And the Lord would say, e assim diz o Senhor, I'm giving Brazil a second chance. Estou dando ao Brasil uma segunda chance. I'm giving you a window, says God. Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, where you're going to begin to pray. Aonde vocês vão começar a orar. And the Lord says, e assim diz o Senhor, if you do not take the window, se vocês não entrarem por esta janela, I'm going to begin to shake the economy. Eu vou abalar a economia. And the Lord says, e assim diz o Senhor, transform Brazil. Eu vou transformar o Brasil. But you must transform it from your knees first. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. So the Lord says, assim diz o Senhor, begin to cry out day and night. Comecem a clamar dia e noite. I am going to build the house of prayer. Eu edificarei a casa de oração. For all nations. Para todas as nações. From Brazil, says the Lord. A partir do Brasil, diz o Senhor. I'm going to begin on the university campuses. Nos campos das universidades eu começarei. I'm going to begin on the schools. Nas escolas eu começarei. I'm going to begin on the government houses. Nas casas do governo eu começarei, nos prédios do governo. And the Lord says, assim diz o Senhor, it's my desire to pull down the principality of corruption. É o meu desejo abater o principado da corrupção. And the principality of poverty. E o principado da miséria. Because I'm coming to shake everything that can be shaken. Porque eu virei e abalarei tudo que pode ser. Estou preparando uma geração pioneira. Let the John the Baptist arise. Que se levantem os João Batistas. Let the John the Baptist arise. Levantem-se, João Batista. Raise up the forerunners. Levantem-se, abridores do caminho. Who will prepare the way of the Lord. Que prepararão o caminho do Senhor. For the transformation of Brazil. Para a igreja e a nação e a transformação do Brasil. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord says, diz o Senhor. Esta é uma palavra profética liberada. Deus, em toda a história do homem, toda a história bíblica, Deus libera palavras proféticas. Deus trabalha assim. Muitas pessoas não se atentam para isso. Outros nem creem nisso. Mas em toda a escritura e em toda a história da igreja, Deus sempre trabalhou proclamando palavras proféticas. A natureza de proclamar palavras proféticas, crer e ousar, é a natureza de Deus e deve estar em nós. E nós podemos avaliar essa palavra e ter temor de Deus. Meu Deus. Então o que nós estamos vendo é cumprimento da ação de Deus. E ele havia profetizado, ele havia prevenido o seu povo: eu vou fazer isso. Que nível de temor eu preciso ter mediante isso? Eu posso amanhã, segunda-feira, ir cuidar da minha vida de qualquer forma, de um jeito tradicional, eu posso andar no meu costume, ou eu preciso ter um despertamento, um posicionamento diferente na minha vida? A palavra que o Senhor está me dando para hoje, nesses últimos dias, está no livro de Neemias, no capítulo 4. E ainda antes de ler esse texto, eu quero compartilhar com você uma pequena história. É uma ilustração, poderia ser perfeitamente uma história verdadeira, e talvez seja. Uma cidade murada. E as cidades eram muradas por um motivo específico: para proteção. Uma cidade murada não ficava vulnerável aos inimigos. Então as pessoas muravam as cidades. E você vai em algumas cidades, você vê ainda os muros. Você vai à Europa, você visita algumas cidades, elas são muradas. Você vai no Oriente Médio, você visita algumas cidades que ainda têm muros. Jerusalém ainda é uma cidade murada. E esta cidade era uma cidade murada, e todos sabiam que os muros eram em função de proteger dos inimigos. E alguém, um dia, voltando de viagem, muito tarde da noite, encontrou o portão da cidade trancado. E não pôde entrar mais, porque era muito tarde da noite. Era impossível transpor aqueles muros, era impossível abrir aquele portão, e todos já estavam dormindo, e aquela proteção era real, e então aquele cidadão, aquele morador daquela cidade, não tinha o que fazer, e ele foi até um pequeno lago que ficava ali perto, e ele divertidamente foi pescar, e ele pescou de noite um peixe que ele nunca tinha pescado na vida. Ele era pescador, ele gostava disso, e ele pescou aquele peixe enorme, e ele disse: esse peixe só se pesca à noite. E ele vendeu aquele peixe na praça, no mercado, e ele faturou muito. E na noite seguinte ele avisou a esposa: eu vou dormir lá fora, eu vou pescar outro peixe. E de tanto fazer isso, ele tomou uma decisão: eu vou abrir no fundo da minha casa, no muro da cidade que passa exatamente no fundo do meu quintal, eu vou abrir uma pequena abertura, uma pequena greta, uma pequena passagem, e eu vou todas as noites pescar peixes. Resolvi minha vida nessa pescaria. E ele foi enriquecendo, e ele foi faturando, e a conversa na cidade é: onde é que ele arruma esses peixes maravilhosos? E ele não contava para ninguém. Então um dia o seu melhor amigo foi visitá-lo, e com o coração quebrantado disse a ele assim: eu sou seu melhor amigo, me conta, o que que foi que te aconteceu? Como você, onde? Então ele falou assim: olha, eu só posso contar se você me prometer que é um segredo só para você. Sim, eu prometo, só para mim. E levou ele lá no fundo do quintal e mostrou uma abertura no muro. E ele disse: todas as noites eu passo por essa abertura e eu vou lá no lago tal e eu pesco esses peixes só aparecem para a gente pescar à noite, muito tarde da noite. E a partir daquele dia, o seu amigo fez um buraco no muro, nos fundos da sua casa, e saiu para pescar. Até que o seu melhor amigo chegou para ele e falou assim: eu sou seu melhor amigo, você vai me contar o que está acontecendo, como você enriqueceu, onde você está arrumando esses peixes? E aí ele levou no fundo do quintal e disse: olha, eu só vou contar com uma condição, eu sou seu melhor amigo, você é meu melhor amigo, você não pode contar isso para ninguém. Ele falou assim: eu prometo, eu não vou contar para ninguém. E aí o terceiro abriu um muro, um buraco no muro, e também saiu a pescar. Mas um dia chegou o seu melhor amigo, então o quarto fez a mesma coisa, abriu um buraco no muro e saiu a pescar. E o quinto, e o sexto, e o sétimo. E quando eles perceberam, o muro da cidade estava todo cheio de brechas. Uma noite, o inimigo veio e destruiu a cidade. depois de tanto apanharem, tanto sofrerem com os inimigos entrando naquelas, aqueles muros já todos destruídos, aquele muro todo destruído, então a cidade se reuniu e disse: gente, nós precisamos tapar os muros, nós precisamos reconstruir os muros, nós vamos tapar essas brechas, nós vamos reconstruir esse muro e nós vamos voltar com aquela segurança. E alguns se levantaram: mas gente, nunca aconteceu nada, anos que estamos aqui, eu cresci, tem esse muro, para que tem muro, não sei para que, nós vamos estabelecer os muros. E alguém diz assim: mas assim, lá no fundo da minha casa, como é que eu vou sair para pescar de noite? Eu falo assim: vai ter que fechar aquela brecha. Aí o outro diz: mas como é que eu vou sair para pescar de noite? Vai ter que fechar aquela brecha. E ninguém queria fechar os muros, ninguém queria, porque tinha que abrir mão do seu lucro, do seu faturamento, da sua facilidade. Essa história, ela ilustra perfeitamente o que aconteceu conosco no Brasil, o que aconteceu com nossas famílias, o que aconteceu no mundo ao redor. Pequenas concessões. Na vida da igreja, pequenas coisinhas. Eu acho assim, eu penso assim, tem nada a ver, pode, ah, deixa para lá. Ah. Na vida da família, no casamento, na criação dos filhos, pequenas concessões. Ah, pode, tá bom, deixa, pode, deixa. E nós fomos perdendo alguns valores, alguns preceitos de Deus, que são muros de proteção para nós. Para ficar mais claro ainda, a história verídica, real, uma pergunta que fizeram a uma senhora, filha do Billy Graham, e disseram a ela: como é que a senhora explica? Seu pai é o crente mais famoso, o pregador mais famoso, vocês falam tanto de Deus, como é que você explica isso? Que Deus é esse que permite que um louco entre nessa escola e mate os nossos filhos? Olha aqui, dezenas de pessoas mortas. O que é isso? Como é isso? E essa senhora escreveu uma carta pública ao país, à nação. E essa carta é conhecida em todos os lugares. E ela diz assim: não é Deus que não vela. Não foi Deus que fez isso. No dia em que vocês, líderes das escolas, disseram: não queremos Bíblia aqui mais, vocês tiraram Deus da escola. Não queremos mais que fale o nome de Deus na escola. Não vamos ensinar mais sobre Bíblia, sobre o nome de Deus, sobre a nossa religião. Não vamos ensinar mais sobre os preceitos do reino de Deus. O dia que vocês fizeram isso, vocês disseram a Deus: não te queremos aqui. E nós vamos fazendo a mesma coisa na nossa família, no uso do nosso tempo, na administração financeira. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Alguns que estão batalhando pela restauração dos muros, dos valores. Eu não estou falando de respostas de Deus, de provisão de Deus. Eu não estou falando de Deus pôr anjos lá ao redor e nos proteger e ainda assim as brechas permanecer. Nós estamos falando de restaurar as brechas. Coisas que talvez a gente nem tenha noção que fazem sentido. Porque a gente já se acostumou tanto, que é isso? Não, não é um pedacinho de buraco no fundo da minha casa que está causando esse problema. A gente tinha que contratar uma guarda, a gente tinha que fazer alguma coisa lá fora, a gente tinha que matar os inimigos lá fora. Por anos, aquela cidade dormia em paz porque havia muro. Passou a ser destruída pelo inimigo porque eles descobriram que não havia mais muro. E é literalmente isso que está acontecendo com as nossas vidas, nossas famílias, nossa nação. E só existe um povo que pode decidir reconstruir os muros. Não existe outro povo. Não pense no governo, não pense num presidente crente, não pense num partido que revolucionou, não pense em nada disso. Nada disso vai acontecer se eu pessoalmente não decidir levantar muros. Eu decido ser íntegro. Eu decido dizer não às vantagens. Eu decido dizer não às facilidades. Eu decido dizer não às maracutaias. Eu vou pagar na pele, eu vou cortar na própria carne. Eu vou ficar sem o peixe, eu vou ficar sem o lucro. Eu vou passar a viver com um pouquinho, mas que eu quero fechar os muros na minha casa. Essa história, ela é uma excelente história para esse texto de Neemias 4. Leia comigo, acompanhe comigo o texto sagrado. Quando Sambalat ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Pare aqui um pouquinho e preste atenção em algo extremamente importante. Toda vez que eu e você decidimos restaurar valores de Deus na nossa vida, nosso casamento, nossas finanças, nossa agenda, nossos hábitos, todas as vezes se levantará o inimigo. Não se assuste, não pense que é de outra forma. Está escrito que todas as vezes que eu e você decidimos restaurar os muros, o inimigo vai se levantar. E ele vai criticar: que fazem esses fracos judeus? O que esse povo crentinho está achando? O que essa igreja está achando? Que é espiritual? Que é muito santona? O que é isso? Todas as vezes haverá uma ameaça, uma contrapartida, uma retaliação de Satanás. Se eu e você estivermos assim, com uma vida toda assim, puxa vida, maravilha, está tudo um mar de rosas, está tudo, pode desconfiar. Provavelmente você já se acomodou ao padrão de vida que atende ao inimigo. E todas as vezes que eu e você nos posicionarmos, nós teremos resistência, retaliação. E nós vemos aqui no texto que é só prevalecer, que Deus dá vitória, mas teremos resistências, não tenha dúvida. Então o povo começou a orar ao Senhor: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados, faze cair o opróbrio deles sobre a sua cabeça, faze com que seja um despojo numa terra do cativeiro, não cubras a sua iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Existem edificadores. Existem homens e mulheres que no seu casamento, na sua família, na sua casa, na igreja, nessa sociedade, estão dispostos a reconstruir, a resgatar valores, muros de proteção. Senhor, olha para isso. Na presença dos edificadores, dá o troco aos inimigos. Versículo 6: assim reedificamos o muro e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Diga comigo: pois o coração do povo. Repita: pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. É uma decisão, uma decisão. Você com seu marido, você com sua esposa, você sozinho, você com seus filhos, você na sua empresa, nós como igreja local, nós tomamos uma decisão: nos uniremos para trabalhar. Não abrimos mão. Nós não queremos assim: ah, eu queria que a igreja colocasse cor azul, ah, eu gostei que agora nós vamos pôr ar-condicionado, ah, eu achava que a gente tinha que ter isso. Nós não estamos falando de coisinhas assim, de atividades religiosas. Nós estamos falando, Senhor, decidimos trabalhar, decidimos na nossa vida e na nossa igreja resgatar alguns valores de Deus e não abrir mão dele nunca mais, ainda que eu fique sem meus peixes, sem meu lucro, sem minha vida, ainda que qualquer coisa eu tenha que enfrentar, eu decido ser um trabalhador e reconstruir muros, proteção. Eu decido isso na minha vida pessoal. Nós não vamos nos levantar, nós não vamos fazer uma carta, a carta do projeto ao governo, nós não vamos levantar uma equipe, nós não vamos votar em alguns deputados aqui, nós não vamos levantar aqui uma bancada política atuante, embora Deus levanta homens e mulheres que têm um chamado para serem como José, como Daniel, alguém que interfere na sociedade, na política, no governo. Deus quer isso, nós temos que orar por isso, e se Deus tiver alguém aqui para isso, nós queremos que Deus levante, mas nós como igreja temos uma outra ação espiritual. O que não é nem vir orar, que é uma decisão pessoal. No fundo da minha casa, no pedaço do muro que pertence ao meu terreno, eu vou reconstruir. Eu vou fechar as brechas na minha vida, no meu lar, no meu casamento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, reconstruir os muros, buscar a minha face, orar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, eu virei e eu vou sarar a terra. A estratégia de Deus é clara, é simples. Eu começo. Parei de falar do governo, parei de reclamar, de murmurar da economia. Eu começo a fechar as brechas comigo. Se trata de dinheiro, de ofertas, de recursos materiais, de bens, eu quero ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Ponto final. Eu vou ficar sem supermercado, eu vou ficar sem minha luz, eu vou ficar, mas eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu tenho certeza que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Ponto final. Uma decisão pessoal. Isso afeta a história em Brasília. Crentes que não estão apenas orando. Ai, Deus, estou com medo de eu ficar na pior. Então, em nome de Jesus, muda as coisas lá, Senhor. Salva-nos, Senhor. Não, eu não quero isso, Senhor. Eu não quero apenas que o Senhor volte com aquela coisa gostosa, aquela coisa boa. Ai, a segurança, agora meu emprego, está tudo bem. Ai, quem foi para o governo? Ai, graças a Deus. Estou garantido. Não, Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou para reconstruir muros, valores, princípios. E eu quero agir assim. Eu quero, Senhor. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o povo se inclinava a trabalhar. Como igreja, Deus está nos dizendo: se inclinem a trabalhar. Eu estou chamando vocês para oração. Eu estou chamando vocês para o tempo com Deus. Eu estou chamando vocês para o devocional. Se você ainda não percebeu que Deus nos trouxe uma oportunidade maravilhosa de nós mergulharmos num tempo de intimidade com o Senhor. Deus trouxe aquele irmão lá da Coreia para vir assim: ó, eu quero ir aí. Eu quero estar aí. O Senhor tem me usado no mundo inteiro para essa obra. Eu quero ir aí com vocês. Deus trouxe esse irmão, ministrou sobre nós. Senhor, eu quero cada dia mais me aprofundar no meu devocional com o Senhor. Todos os dias, meu tempo com o Senhor. Não abro mão mais. Eu quero. Nesse seminário, Deus falou profundamente comigo. Deus falou comigo assim: você está fazendo devocional, mas você passa por ele rapidamente porque você tem muitas coisas. Eu estou desafiando você, comece a escrever. Então agora eu vou mais devagar ainda. Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Senhor, o que tem que ser observado aqui? Naturalmente poderia dizer: não, eu já sei, eu estou pensando comigo mesmo. Escreva, eu estou escrevendo. Eu vou escrever, Senhor. Há um intervalo, um espaço entre os versículos. Eu vou escrever o que Deus está me mostrando, o que está destacando. Ainda que você escreva assim: olha isso, e põe uma exclamação. Começa a escrever, começa a atuar escrevendo. Isso vai mudando o quanto isso tem valor para mim e para você. É possível que você nem tenha adquirido a revista, é possível que você nem soubesse disso, é possível que você esteja sendo despertado para isso agora, é possível que você já tenha comprado a revista, mas assim, é aquela coisa: Senhor, eu decido resgatar, restaurar um pedacinho do muro que é meu tempo de devocional com o Senhor. O Senhor está nos despertando como igreja para uma vida de oração. Eu decido. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu decido, ponto final. O resto que se vire. O Senhor que cuida, Senhor, aí de como eu vou fazer as orações. Mas eu decidi. A minha igreja é uma igreja que caminha em células, em pequeno grupo. Eu nunca dei valor. Eu decidi. Eu não sei como vai ser, mas eu decidi. Eu não vou apenas frequentar uma célula, mas eu vou me doar para ter comunhão, para estudar a palavra junto, para levar um visitante, para testemunhar de Jesus, para discipular um novo convertido. Eu decidi isso na minha vida. Eu não sei como o Senhor vai fazer, porque eu estudo toda noite, Senhor. Mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei como vai fazer, porque eu preciso de alguém que cuide das minhas crianças. Mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Mas eu decidi. E não é aquela coisa assim: ai, hoje é célula. Não, eu decidi, Senhor. Isso se tornará prioridade na minha vida. Eu restaurei, como quem restaura os muros, um princípio, um preceito, um valor do Senhor na minha vida. Acabou. Eu defini isso na minha vida. Muitos irmãos participam do culto domingo pela manhã. Outros participam do culto domingo à noite. É possível que você esteja aqui, que você participa mais no domingo de manhã, e hoje, por algum motivo, você teve que vir no domingo à noite. Mas às vezes a gente encontra alguns assim: tanto faz. Ah, hoje eu não vou de manhã, hoje eu vou à noite. Ah, hoje não, ai, não deu para ir à noite. Ah, acabei não indo no culto esse final de semana. Ai, apareceu um negócio. Eu decido, eu tenho um compromisso com o meu Deus num culto do domingo. Eu tenho um compromisso com meus irmãos num culto do domingo. E eu não chego 10h15, 10h20, 10h30. Eu chego 15 para as 10 para eu me assentar, para eu cumprimentar, para eu conversar com os irmãos, para eu orar junto. Eu não chego às 18 horas, eu chego 15 para as 18. Eu chego às 5h30, porque eu quero ter tempo. Eu não vou chegar às 5h20, 5h30. Eu quero compromisso com o Senhor. Eu estou restaurando os muros de valores do reino de Deus. Valor do que é cultuar o Senhor, do que é trazer dízimos e ofertas, do que é trazer alimento para a mesa diaconal. Eu decido fazer da minha vida cristã prioridade, resgatar esse muro, restaurar esse muro da vida cristã, do compromisso, da minha vida de santidade. Senhor, eu dou um jeitinho em algumas coisas, eu minto de vez em quando, eu faço, Senhor, eu decidi resgatar valores, restaurar o muro da minha vida, decidi, ponto final. Irmão, essa é uma palavra que Deus está nos dando, essa é uma palavra que Deus está trazendo para nós. E é a mesma coisa, se ele estiver dizendo assim, presta atenção, as coisas só vão piorar. Está escrito. Agora, se você andar no meu reino, se você resgatar, restaurar os valores do meu reino, você terá um muro de proteção e o inimigo não entra de jeito nenhum. E eu vou fazer entrar água pura e viva dentro da sua cidade. Eu vou fazer entra alimento abundante dentro da sua cidade. Eu vou te dar paz abundante. Na verdade, você vai viver em Gósen, enquanto lá no Egito as coisas estão terríveis. Mas reconstrua os muros. Seu tempo com Deus, sua vida de oração, seu devocional, seu relacionamento com os irmãos da igreja, seu serviço à igreja, sua comunhão, seu serviço de evangelismo, vida em células, vida no culto, vida de oração, vida de adoração. Eu quero adorar o Senhor, meu Deus, na nossa igreja, meu Deus, quantas oportunidades. Eu quero adorar o Senhor, eu quero abrir a minha voz, eu quero levantar a minha voz, eu quero abrir a minha boca, eu quero levantar as minhas mãos, eu quero me derramar diante do Senhor, eu quero cultuar a Deus, eu quero trazer no altar meus dízimos, eu quero trazer no altar minhas ofertas. O Senhor tem feito com que nós cheguemos até aqui por causa de irmãos fiéis. Nós temos a maioria de irmãos fiéis, fiéis nos cultos, fiéis em cada propósito, fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. Nós não chegamos até aqui como igreja porque o pastor é assim, porque a pastora é assim, porque alguns líderes estão pagando um preço. Nós chegamos aqui porque temos muitos irmãos que com perseverança, com fidelidade, com aliança, não estão dando ouvido ao que o diabo fala por aí, não estão dando ouvido ao que a boca de muitos irmãos falam por aí, de conversa, de murmuração, de conversa, de desânimo. Estão firmes na presença do Senhor, não estão abrindo mão dos valores de Deus lá no comércio, no negócio, não fazem coisinhas assim por baixo dos panos. Não, Senhor, eu quero ser íntegro na tua presença, eu estou levantando os muros ao meu redor. Nós estamos até aqui, graças a Deus, por causa de irmãos que são fiéis. Mas se nós tivermos mais irmãos nos cultos, na oração, no louvor, na adoração, nós vamos experimentar coisas novas de Deus aqui. Se os irmãos que não são dizimistas começarem a, por fé, por decisão, começarem a ser fiéis dizimistas, nós vamos sustentar, não apenas sustentar o que Deus já nos deu de crescimento, como nós vamos avançar, seja em ministérios, seja em missões, seja em alcance, seja até mesmo naquilo que precisamos nesse lugar. Nós vamos adquirir esse terreno, nós vamos construir o que precisamos, mas muito mais, nós vamos alcançar outras nações. Eu decido, Senhor, eu decido, Senhor, eu decido. Eu decido fazer parte. Nesses dias, uma pessoa de São Paulo veio testemunhar a mim. Eu ouvi as ministrações do Eu Pertenço. E lá em São Paulo, essa pessoa veio e me disse assim: esporádico, intencional, generoso, mais generoso. Eu fiquei olhando assim, Deus do céu. A gente lança as sementes, não sabe aonde elas vão chegar. Que coisa maravilhosa, Senhor. Eu decido, aí eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor tem nos dado tantas palavras, o Senhor tem falado conosco, Deus. Por misericórdia, não me deixe ser alguém que só ouve e não vive, porque a tempestade está aí e ela está derrubando muitas casas. Ela está fazendo com que muita gente viva lutas que não precisavam viver, só porque não põe em prática os preceitos do Senhor, não levanta os muros de proteção. E o Senhor nessa noite está nos dizendo: levante muros. Levante os muros. Reedificamos os muros. Versículo 7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito. De novo, o Senhor está dizendo, presta atenção, eles não vão desistir. Eles não vão desistir. Não se assuste, não se atemorize, não se desanime. É isso mesmo, é isso aqui. Mas continue lendo a história, filho. Coligaram-se todos para virem atacar a Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém, nós oramos. Diga comigo, porém, nós oramos. Irmão, está escrito. Deus vai dizer a mim, Sóstenes, eu deixei escrito para você. Eu deixei tudo mastigadinho para você. Filho, está aqui, olha. Nós vamos orar. Eu vou orar. Eu vou passar para ter uma vida de oração. Senhor, eu vou deletar uma série de coisas da minha agenda diária. Eu vou abrir mão de uma série de coisas. Eu vou reconstruir nos muros da minha vida esse valor inestimável de mais tempo de oração. Porque o inimigo não descansa nunca. Ele não descansa nunca. E quanto mais nós ousamos investir, avançar, mais ele se levanta. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E por causa dessa ameaça, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Em algum momento, o Senhor vai nos dando. Filho, eles estão insistindo na estratégia deles. Então, coloque mais guardas. O Senhor está fazendo isso conosco. Levante mais gente de oração. Invista nessa área. Invista nisso. Invista na defesa. Invista na minha palavra. Invista na santidade. Invista. Invista. O Senhor está fazendo isso conosco, irmão. Então, disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores, Senhor. E os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, nós vamos entrar no meio de vocês, nós os mataremos e os poremos fim à obra. Olha o que o diabo vem falando aqui, Deus entregou nas nossas mãos. Olha, todas as vezes que vocês decidirem restaurar muros, mudar a vida, intensificar, eu vou infiltrar dos meus no meio de vocês, que vão começar com uma conversa aqui, murmura daqui, fala dali, deixa daqui, toma uma atitude ali, eu vou, presta atenção, eu estou revelando para vocês, o inimigo vai fazer isso, eu vou infiltrar no meio deles para os esmurecerem de continuar trabalhando. Irmão, nós vemos isso aqui na igreja desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia nós vemos isso aqui, todas as vezes que nós nos levantamos, todas as vezes que um irmão da igreja começa a romper, todas as vezes que uma família começa a romper, todas as vezes que algo da igreja, todas as vezes que Deus nos dá uma conquista, avança, o inimigo vem de novo, infiltra e começa. Pois nós estamos declarando em nome do Senhor Jesus, nós estamos de pé. Nós estamos de pé e nós vamos continuar fazendo uma simples coisa que está escrita na palavra, é que nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. E o diabo vai sair, o diabo vai ser vencido, e se for preciso, ele leva embora quem é o instrumento dele. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Então pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro. Diga comigo, pus guardas atrás dos pontos mais baixos. Você quer versículo mais estratégico que Deus poderia deixar para mim e para você? Filho, eu vou te ajudar. você vai reconstruir. Olha, não é só ali tem um monte de areia, aqui tem um monte de tijolos, ali estão sacos de cimento, e aqui está tudo que tem que fazer. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o Brasil. Ai, meu Deus, minha família, minhas finanças. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Não, não, filho, presta atenção. Eu não vou apenas te mostrar tudo que tem. Eu vou te dar um passo simples. Um passo simples. Preste atenção na estratégia, filho. Primeiro, vá aonde nos seus muros as coisas estão mais vulneráveis. Pus guarda primeiro nos pontos mais baixos do muro. Qual o assunto da sua vida, do seu casamento, das suas finanças, da criação de filhos, do seu tempo com Deus, da sua vida de adoração? Qual é o assunto em que a vulnerabilidade é maior? Começa por aí. Não se preocupe que tem um muro enorme, gigantesco para ser reconstruído. Não se preocupe que tem um mundo de coisas na sua vida para ser reconstruído. Vá prioritariamente naquilo que é mais urgente. Então, Senhor, eu não sou dizimista. Comece a ser dizimista. Feche essa brecha. Eu gasto com as minhas coisas, mas eu não sou generoso nas ofertas. Então, mude isso. A partir de hoje eu vou ser generoso. Ah, eu gosto de ouvir música, mas assim, eu não tenho assim, esse hábito de fechar-me num quarto e começar a adorar o Senhor e me quebrantar diante dEle e adorá-lo, eu não tenho, então começo aqui. Ah, eu sou ruim, eu não leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia, então eu vou começar a ler a Bíblia. Ah, eu não consigo ficar, então eu vou ter meu tempo devocional. Ah, esse negócio da célula, assim, eu não tenho tempo, minha semana é tão corrida, então presta atenção, eu vou mudar isso agora, nessa questão, no muro da minha vida, onde as coisas são vulneráveis, eu sou atropelado o tempo inteiro por um mundo de urgências, de emergências, e minha semana é conturbada, e eu termino a semana e não dei conta de nada. Eu vou começar por uma coisa, eu vou alinhar, organizar a minha agenda, tendo como coluna, como alicerce, como pilar mestre em nome do Senhor Jesus, meu tempo de comunhão com a igreja, com Deus, no serviço, no evangelismo, ponto final. As demais coisas que se virem. Mas esse muro, nessa parte mais vulnerável, eu vou reconstruir. Uma decisão pessoal. Eu e você podemos sair daqui como saímos do seminário, segunda e terça. Mas podemos sair, Senhor, eu tomo uma decisão. E se você não sabe aonde no muro da sua vida as coisas estão mais vulneráveis, pode me perguntar, porque eu vou te dizer. É possível que um mundo de pessoas à sua volta possam te dizer com facilidade. Geralmente nós mesmos não enxergamos algumas coisas. Toma essa atitude. Toma essa decisão. Ah, mas eu já tentei, eu já tomei. Persevera. Você já terminou de construir na parte mais vulnerável do muro? Já. Então continue para as outras partes do muro da sua vida. Do seu casamento, da sua criação de filhos, dos seus filhos, em todas as áreas da sua vida. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos. Dispus o povo segundo as suas famílias, e as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olha esse detalhe da estratégia de Deus. Dispus o povo segundo as suas famílias. Irmão, senta com sua esposa, senta com seu marido, senta com seus filhos, aonde as coisas estão vulneráveis nessa casa. O que nós vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. Dá a mão aqui. Vamos fazer? Decidido. Vamos fazer. Ponto final. Não, eu não sei o que fazer. Então vai para a palavra. Dobra os seus joelhos. Senhor, eu vou fazer um jejum. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não vier aqui nesse quarto, que o Senhor então fale com qualquer um na rua, que o Senhor use uma mula, que o Senhor use o meu pastor, que o Senhor use a mensagem, mas o Senhor vai falar comigo o que é que eu tenho que fazer para colocar alguns tijolinhos nessa parte vulnerável do muro da minha vida e eu vou reconstruir isso aqui. Ponto final. Nunca mais o maligno vai entrar à vontade na minha vida. Ah, aconteceu uma coisa, pastor. Aí tem famílias aqui que são assim. Aí de repente, aconteceu outra coisa. Meu Deus. Estava indo bem, de repente. Não, Senhor. Aí está escrito na tua palavra que a vida dos teus filhos é ano após ano em crescimento. provisão do Senhor, bênção do Senhor. Olha para a vida da igreja, 12 anos de crescimento, no meio de tantas lutas, crescimento, avanço. Eu não estou falando de coisas físicas, não, mas se você quiser olhar para elas, você pode olhar. Eu estou falando de perseverança no Senhor, de vitórias em casamentos, de vitórias nos filhos. Olha os nossos filhos aqui, crescendo na presença do Senhor. Que vitória, irmão. Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu vou perseverar. E a palavra do Senhor diz, versículo 14, depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Você está vendo como o inimigo te ameaça o tempo todo? Às vezes aqui dentro a gente não tem tanta noção, mas se começar a voltar para casa hoje à noite, se começar a pensar na segunda-feira, você começa a ver, ai meu Deus do céu, ai Senhor Deus, ai aquele assunto, ai aquela questão. O Senhor levantou o povo e Neemias disse ao povo, lembrai-vos do que o Senhor já fez, grande e temível ao Senhor. Pelejai por vós, por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres, por vossas casas e não tema o inimigo, não tema, pisa por cima, passa diante dele, passa por cima dele, avance, não fique parado, não, vai embora, seja ousado, reconstrua essa parte do muro. E a palavra do Senhor diz lá no versículo atrás, e eles completaram até a metade. Quando eu leio esse texto, eu vejo Deus sendo gracioso, misericordioso. Filho, você não precisa ser perfeito, você não vai alcançar tudo, mas contente-se, já estamos pela metade. Já restaurei. Lá em casa era assim, o tempo todo. Um exemplo que eu estou dando, lá em casa não é assim. Na minha casa não é assim. Mas talvez você pudesse dizer assim, ah, lá em casa é assim. Lá em casa a gente janta, almoça assistindo televisão. Lá em casa a gente mergulha nos filmes. Lá em casa a gente é novela. A partir de hoje, já reconstruí até metade. Isso foi extinguido da minha vida. Ponto final. Talvez outro possa dizer assim, lá em casa é assim, a gente termina o mês e já está no cheque especial até, Senhor, a partir de hoje eu decidi administrar melhor minhas finanças e eu vou cortar uma série de coisas e em 2 meses eu não estarei mais no cheque especial. Ponto final, Senhor. A partir de hoje eu não gasto o que eu não tenho. Senhor, me ajuda, Senhor. Mas eu vou reconstruir a parte do muro que está mais vulnerável e eu vou dizer às pessoas à minha volta, eu já estou pela metade. Aqueles inimigos que entravam fácil, porque nem tinha muro, já não entram tão fácil. Eu decido isso para a minha vida, Senhor. Versículo 15. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Satanás, você está ouvindo? Você está vendo que eu não desanimo, que eu não desisto, que eu vou perseverar, que nós vamos de novo, é mais uma semana, então vamos de novo pedir perdão, vamos de novo reatar a amizade, vamos de novo resolver esse probleminha de família, vamos de novo consertar com um amigo, vamos de novo mudar essa questão aqui, vamos de novo, Senhor. Mas, Satanás, você está ouvindo que nós não vamos desistir na nossa casa? Você está ouvindo que eu não vou desistir na minha vida? Satanás, você está ouvindo? Ouviu? Se você tem certeza que ele ouviu sua voz, volte para os muros. E continue reconstruindo. Continue. Ele já ouviu. Ele já ouviu aqui na igreja. Ele já ouviu aqui na igreja. Aliás, ele já ouviu sempre. E vai ouvir de novo nesses dias. Está ouvindo de novo. Na sua vida. Ele está ouvindo de novo hoje. Eu estou falando em seu nome. Satanás, você está ouvindo que eu vou perseverar. Que eu vou me levantar. Que eu vou ficar sem meu peixe. Mas eu vou fechar essa brecha. Eu vou para uma vida de oração, eu vou para minha vida de devocional, eu vou para minha vida de adoração, eu vou para minha vida diante do Senhor, eu vou parar com aquilo, eu vou, ai meu Deus do céu, mas aquele negócio do trabalho eu não posso, porque senão, como é que eu fico? Mas a partir de hoje, fechei, vou passar o que for preciso, mas eu não entro mais naquelas maracutais, eu não entro mais naquelas coisas, eu não faço mais daquele jeito, eu não procedo mais desse jeito, eu vou buscar reparar os muros da minha vida. Versículo 16, daquele dia em diante, outra estratégia, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Nós construímos uma igreja local. Estamos, pela misericórdia do Senhor, edificando uma igreja local. Aqui está a pastora Cristina. Talvez pela internet estejam nos ouvindo outros pastores. Qualquer pastor sabe a dimensão de desafios da construção de uma igreja local. Eu não estou falando de prédio. Eu estou falando de líderes, de homens fiéis, de mulheres fiéis, de gente que tem dom, de gente que tem graça, de gente que pega para valer, de gente que tem conteúdo, de gente que se compromete. É um desafio violento em todas as áreas. Então, se nós formos lá para as crianças, senta ali com a Tatiana, que desafios nós temos para construir o ministério infantil. Se formos lá para o ministério de oração, se formos para o ministério de louvor, se formos para qualquer um dos ministérios da vida da igreja, nós temos desafios violentos, irmãos, até que tenhamos uma maturidade, alguns anos, e que essas estruturas estejam sólidas, por causa de pessoas sólidas e frutíferas, nós vamos ter muitos desafios. E o tempo todo, o inimigo sempre joga uma palavra, sempre joga um dardo, sempre quer nos desanimar. Mas o Senhor vem e diz assim: presta atenção, ainda que você precise tirar os obreiros daquela área que está caminhando, tira eles de lá. Há uma outra área, tira de lá também. Deixa parado por um tempo, não tem problema não. Deixa falar o que for. E ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, olha isso aqui. Deixa, tira aquelas pessoas de lá e concentra quem pode concentrar com as armas, com as lanças, com as espadas. Em outras palavras, irmãos, sem precisar de nenhum seminário para entender isso aqui, focamos oração, focamos adoração, focamos evangelismo, focamos a obra do Senhor na vida de cada um de nós, o Espírito Santo trazendo limpeza, curando, libertando. Focamos isso. Deus está nos conduzindo dessa forma. A partir daquele dia, metade dos homens parou de fazer o que estava fazendo e se concentraram em lanças, escudos, arcos e couraças. A outra metade continuou construindo o culto, continuou construindo o muro. E olha a frase do final do verso 16: os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Terminou o versículo 16? Olha aí na sua Bíblia. Como termina o versículo 16? Leia a frase que termina no versículo 16. Pronto, encerrou o versículo. Mas na verdade é um pequeno defeito, não do texto bíblico, mas da organização do texto. O restante da frase ficou no versículo seguinte. E você só vai entender a verdade que está aqui nessa revelação se você ler a frase inteira. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Diga comigo: os chefes, os líderes estão comprometidos. Com quem está comprometido? O Senhor está comprometido comigo, o Senhor está comprometido com você, se nós estivermos comprometidos. Com o que, Senhor? Restaurem os muros, restaurem o templo, restaure a adoração, restaure o culto, restaure minha cidade, restaure as vidas. Eu decido me comprometer com isso, Senhor. Eu não vou terminar esse ano sem alguém que eu testemunhei de Jesus, que eu levei à minha célula, que eu discipulei, que eu batizei. Eu não vou terminar esse ano sem algumas vidas salvas, em nome do Senhor Jesus. Eu me comprometo, Senhor. Eu não vou passar mais um dia sem perceber, prestar atenção na parte dos muros, dos valores, dos princípios do reino de Deus, que na minha vida, na minha família, estão vulneráveis. Eu vou lá e vou reconstruir aquele pedacinho. Meu tempo com Deus, meu devocional, meu dízimo, minha oferta, minha adoração, meu serviço aos irmãos, meu compromisso com o culto, meu compromisso com a minha igreja, meu compromisso com o meu pequeno grupo, com a célula, meu compromisso com meus familiares de levar o evangelho a eles, meu compromisso no trabalho das pessoas que trabalham comigo, levar o evangelho a eles. Eu decido, Senhor. Ponto final. O resto, se o muro estiver levantado, o Senhor proverá todas as coisas. Os valores do reino de Deus. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Os líderes, as autoridades espirituais, a cobertura vinha por trás de todo aquele que se comprometia em reconstruir os valores de Deus para a nossa vida. Irmãos, o que aconteceu com o Brasil é o que acontece ao redor do mundo. Aos pouquinhos, os valores de família, o respeito. Lá, alguns anos atrás, permitiram que uma música axé começasse a ser tocada e não sei o que de garrafinha. Então, a promiscuidade entrou naqueles anos de uma forma como nós nunca tínhamos visto. Isso avançou. Hoje a música, ela já está anunciando, é metralhadora, é guerra, é o diabo destruindo. Mas tudo que o diabo anuncia através dessas músicas, ele vem e faz. Nós abrimos brechas. E até na vida da igreja, no meio dos músicos, nós abrimos brechas. Nós abrimos brechas na família. Então é possível casar e descasar. É possível separar e casar de novo. É possível não dar certo. Ah, não deu certo. É possível. Nós abrimos brechas. Deus sabe, e irmãos aqui sabem, a luta que nós temos para ministrar. Não separe. Não separe. Não se case de novo. Não se case de novo. Mas, irmão, alguém nessa terra precisa decidir: eu não abro mão, eu restauro esses muros. E não é o governo. Não são os crentes nominais, não são as religiões, são os filhos de Deus. É Neemias, Esdras, Zorobabel, os chefes de família, o povo que diz assim: eu estou muito bem na Babilônia, já são muitos anos de cativeiro, eu já resolvi toda a minha, eu já tenho uma casa, eu já tenho uma empresa, eu estou muito bem, eu não vou voltar a Jerusalém não, eu me desfaço, eu desapego dessa vida e eu decido voltar a Jerusalém com Esdras, com Neemias, com Zorobabel, com os chefes da família e reconstruir os muros e reconstruir os valores de Deus. E se alguém que não tem vergonha de anunciar: não, mas eu não faço isso por isso, eu não faço isso porque a Bíblia diz isso, eu vou caminhar desse jeito, minha decisão é essa, por causa da palavra, por causa dos preceitos de Deus, eu vou priorizar o Senhor, eu vou priorizar a minha igreja, eu quero o culto, eu quero a palavra, eu quero comer o alimento puro do Senhor, eu quero meu tempo devocional, eu quero meu tempo de adoração, eu quero minha vida no altar do Senhor, eu quero servir o Senhor. As demais coisas me serão acrescentadas. Decido, Senhor. Então, comprometido, eu serei coberto, eu estarei guardado. Agora, o versículo 17 começa com a frase seguinte: os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Aproximadamente 23 anos atrás, eu estava envolvido num ministério. Nós íamos para as ruas, íamos lá para a Praça 7 adorar o Senhor. Nós não levávamos equipamentos, nós não fazíamos evangelismo, nós simplesmente adorávamos ao Senhor. E enquanto adorávamos ao Senhor, as pessoas faziam um círculo ao redor. Você consegue imaginar? Lá na Praça 7, lá na praça central da cidade, a gente começava a adorar o Senhor e as pessoas faziam um grande círculo à volta. E depois a gente ia a cada uma só orar, só abençoar, só ministrar, perguntar se queria oração. E era assim. Mas durante a semana eu tinha um trabalho terrível de convencer as pessoas de irem comigo para a praça. Ah, meu Deus do céu. E um dia eu tive um esforço, meu Deus, porque não era só o trabalho de convencer as pessoas de irem comigo para a praça. Agora também era o trabalho de poder fazer isso, de poder acessar as pessoas, de poder gerar alguma condição para a gente ir para a praça. E eu falei assim: Deus, não dá, não dá. Sinto muito, mas não dá. Eu já tenho que ir lá para a praça com alguns, não era um sozinho. Nós temos que ir lá para a praça e te adorar. Isso já é uma batalha espiritual, fazemos isso com tanta alegria. Mas, Senhor, eu ainda tenho que ir tentar com esses crentes, convencê-los de também abrir os olhos. Não, Senhor, sinto muito. Não. E nesses dias, enquanto o Senhor preparava para me dar essa palavra, eu fui para diante do Senhor e disse: Senhor, eu, a Dani, alguns líderes da nossa igreja, nós estamos sobrecarregados. E nós ainda precisamos convencer os membros da igreja: participem, venham, se doam, orem, adorem, busquem. Senhor, não dá, não dá. Não aguento, Senhor. E me lembrei de 23 anos atrás. Então o Senhor disse: vai esse texto, filho. O Espírito do Senhor falou comigo: abra a sua Bíblia nesse texto, filho. Eu vou te dizer uma vez por todas: é assim. Continue fazendo a obra, reconstruindo os muros, e na outra mão, arrume um jeito de ter uma espada e vença o maligno, vença a resistência, vença, difícil, vai fazer a obra, filho. São as duas frentes mesmo. Quase que eu disse ao Senhor: por que o Senhor não falou isso 23 anos atrás, Senhor? Esse é o tempo, filho. Então eu quero dizer a você, irmão, que é assim na sua vida. Ai, eu estou tão desanimado, pastor. Ai, eu não estou sabendo. O que, que é sexta-feira? Você vem? Ah, não sei. Não, sei. Não, sexta-feira não dá para mim. Muito sobrecarregado, muita coisa. Ah, você viu, não sei o que, mais uma coisa. Aí você vem na igreja, mais uma coisa. Chega! Uma mão, minha pá, minha colher de pedreiro. E na outra mão, minha arma. Satanás, eu vou te vencer. O que mais eu preciso? De vez em quando o Senhor me mostra alguns aplicativos no meu celular. Deleta isso, filho. Opa, deleta. Poxa, tão legal. Mas você está tomando... Deleta isso. E nesses dias o Senhor está me fazendo deletar alguns outros. Filho, você gosta de ver isso? Gosta, Senhor. Filho, deleta isso. Mas, Senhor, não tem nada a ver, filho. Realmente, isso aí, olha, coisas lindas você está vendo. Olha que coisa interessante, que hobby bonito, que coisa... Filho, concentra-se. Concentra-se. Gasta mais tempo orando. Gasta mais tempo lendo a minha palavra. Gasta mais tempo ouvindo a minha voz. Filho, enquanto você no sinal fica querendo ver isso aqui, fica querendo ver... Quando você senta, no, vai esperar o dentista... Vem. Filho, fica quieto, eu vou falar com você. Filho, se ocupa com menos coisas dessa vida. Filho, simplifica. Mas eu preciso disso. Não precisa não, filho. Mas se eu não tivesse... Não, filho, não precisa não. Fica tranquilo. Eu vou te dar as outras coisas. A única coisa que eu quero é o seguinte: se limite a ter sua pá, sua colher de pedreiro e reconstrua os seus muros. E na outra mão, se esforce e tenha arma e vença o maligno. Como igreja, essa palavra é para nós. E como indivíduos, essa palavra para mim e para você, ela nos desperta. Nós não vamos reconstruir o governo. Não tem um governo. Qualquer pessoa pode dizer assim: quem vai ficar no lugar da Dilma? Não sabemos, não temos, não existe. Assim como Deus precisa intervir hoje, Ele precisa intervir sempre. Não é com um movimento desse, embora seja lícito, e não há nenhum problema se você for levantar uma bandeira, a não ser que ela seja vermelha. Se você for levantar uma bandeira na praça, não há nenhum problema em sair e dizer: nós queremos. Não, não, irmão, não é possível. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso é inócuo. Isso não tem função nenhuma. No dia seguinte, eles vão fazer qualquer coisa sem nem ter prestado atenção na massa do povo à volta. Nós não estamos lidando com movimentos políticos, nós estamos lidando com demônios, com principados. Um cientista político disse: qualquer um que estuda ciência política sabe que nunca comunismo foi democracia. Então, se virmos alguém comunista dizendo: eu quero democracia, ele está mentindo. Nós estamos debaixo de principados de engano, de encantamento. Nós estamos debaixo de principados satânicos que querem destruir a vida, a família, que querem destruir o casamento, o lar, nossos filhos. E não tenha dúvida, o próximo passo é nos proibir de entrar aqui e cultuar a Deus. Então, nós não nos levantamos para reconstruir os muros de Deus na nação com um deputado, um político, embora Deus está usando muitos deputados e políticos, servos fiéis ao Senhor. E é assim que Ele vai continuar usando. E tem sua instância para isso, irmão, não tenha dúvida. Mas não é nessa força política. É quando cada um de nós, o povo dEle, se humilhar e orar e fechar as brechas e se converter dos seus maus caminhos e se reunir em casa, e o casal se reuniu: olha, isso aqui é errado na nossa vida, isso aqui é omisso na nossa vida, isso aqui falta na nossa vida, a gente briga por isso aqui, a gente está buscando isso aqui, a gente está desesperado por aquilo outro. Nós vamos ponderar aquelas brechas à nossa volta e nós vamos reconstruir nossa vida de oração, nossa vida de adoração, nossos dízimos e nossas ofertas, nossa comunhão com o corpo de Cristo, nossa comunhão com os irmãos. Eu não quero daqui, domingo que vem, eu quero minha célula, eu quero comunhão, eu quero testemunhar de Jesus, eu quero falar do Senhor, eu quero estar o tempo todo servindo ao Senhor, servindo aos meus irmãos. Eu decido. As demais coisas nos serão acrescentadas. Nós como igreja vivemos literalmente isso. Nós como famílias, e talvez seja assim com a sua família, vivemos isso. Pode estar a crise que for, o Senhor está suprindo, suprindo, trazendo, operando milagres. Então, Senhor, me abre os olhos para aquela brechazinha no fundo do meu quintal que me permite ter o lucro, o peixe, as vantagens, o conforto, e eu vou fechá-la. Em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, irmão. Convido você a orar ao Senhor. Eu decido nesta noite, Senhor, avançar, dar um passo mais. Minha semana não será como a semana passada. Não quero a mesma rotina, a mesma agenda. Eu quero deletar algumas coisas e eu quero mergulhar na oração. O Senhor vai falar comigo quais brechas o muro da minha vida tem. Quais brechas o meu casamento tem. Quais brechas o meu lar tem, meus filhos, meu negócio. E eu simplesmente vou largar a mão do peixe grande e eu vou fechar essas brechas. Decidi. A forma simples de começar, eu vou resgatar minha vida de oração. Eu vou resgatar minha vida de evangelização, de adoração, de comunhão no corpo. Eu quero ter compromisso com o culto, compromisso com a igreja, compromisso com a minha célula. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas em algum momento o Senhor vai me permitir resolver a questão de como fica meus filhos, como fica minha escola, que é toda semana à noite. Mas eu decidi, Senhor, então eu verei pequenas oportunidades de já mergulhar na comunhão, na intimidade, na vida de santidade, na leitura da palavra, na devoção do meu tempo com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu decido. Se você quer dar alguma resposta a Ele, mediante essa palavra, eu convido você a se colocar de pé e dizer pessoalmente a Ele. Com seus olhos fechados, você vai levantar a sua voz. Fique de pé. Eu tenho uma resposta para dar a Deus. Senhor, eu não estou ficando de pé porque o pastor pediu para ficar de pé. Eu não estou ficando de pé porque eu estou constrangido, já que outras pessoas vão ficar de pé. Eu estou ficando de pé. O Senhor sabe disso. Isso está explícito diante do Senhor. Eu sou verdadeiro diante do Senhor. Eu estou ficando de pé porque eu estou dando uma resposta ao Senhor. Eu sei em que área da minha vida eu tenho que fechar uma brecha. E eu vou fechar. Eu sei que eu posso melhorar meu comprometimento com a minha igreja, com o culto ao Senhor, com o louvor, com a adoração. Eu venho, mas eu fico aqui, eu estou ligado em outras coisas, eu estou desatento. Aí os irmãos estão de pé orando e clamando, e eu estou sentado assim, como quem está assistindo. Eu quero uma mudança na minha vida, Senhor. Eu quero atuar. Aquilo que o Senhor tem me dado, me colocado nas mãos para fazer em prol do teu reino, eu farei da melhor forma possível, Senhor. Na comunhão, Senhor, na vida, no testemunho, no evangelismo, eu quero ganhar a vida, Senhor. Eu quero te servir intensamente, Senhor. E eu quero sair do esporádico para o intencional. E se eu já sou intencional, eu vou sair do intencional e eu vou para o generoso. Eu me considero generoso, então, Senhor, eu vou para o mais generoso. Em nome do Senhor Jesus, eu decido, Senhor. E é assim que eu vou afetar minha nação. Porque o muro inteiro da nação só será restaurado se cada um restaurar o muro da sua casa. E eu decido, Senhor, eu decido parar de orar, olhar para o inimigo que entra sorrateiramente ou entra deliberadamente, explicitamente. Ele entra violentamente pelas brechas. Ele está entrando, o dia está bom e de repente vem uma briga, ele entra e desfaz. Ai, meu Deus, eu vou parar de olhar para ele, eu vou parar de desanimar, eu vou parar de me cansar e eu vou me levantar e vou dizer: Satanás, você está ouvindo, eu não vou desistir da minha casa, da minha família, da minha vida com Deus, dos dons que Deus me deu, do ministério que Deus me deu, eu não vou desistir da obra que Ele começou na minha vida. Fora em nome de Jesus. Convido você a levantar a sua voz. Ore em voz alta. Ore em voz alta. Ore nervoso. Ore ousadamente. Não apenas aqui porque eu estou insistindo com você, mas todos os dias, em todo lugar. Feche a janela do seu carro. E comece a gritar. Comece a proclamar. Feche a janela do seu quarto. Feche o seu quarto. Vai para uma praça. Vai para um campo. Vai para um monte. Vai para um lugar distante. E começa a declarar ousadamente. Ousadamente. Você está ouvindo o Sambalate? O Senhor vai te falar sobre um passo de fé que você nunca teve coragem de dar. Porque você sabe que dar esse passo de fé representa um problema enorme. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Enquanto eu não dou esse passo de fé, eu ainda tenho essa muleta, eu ainda tenho aquele paliativo, eu ainda tenho, as coisas ainda estão assim, mas se eu der esse passo, eu vou mergulhar no profundo das águas, eu não sei o que vai ser. Pois eu decido dar o passo. Ponto final. E aconteça o que for, eu vou perseverar, porque o texto que lemos, o único capítulo diz: eles concluíram o muro até a metade. E se você continuar lendo, ele vai te dizer: e terminaram a reconstrução do muro, e empreenderam a reconstrução do templo, e terminaram a reconstrução do templo, e se reuniram e começaram a adorar ao Senhor e resgataram o culto em Jerusalém. E então a cidade foi restaurada, os inimigos foram violentamente vencidos, e assim será com a sua vida. Assim será com a sua vida. Com seus olhos fechados, você vai colocar diante de Deus seu dízimo e sua oferta. E ainda que não seja nesse culto que você esteja trazendo o seu dízimo, você virá ao altar com uma oferta. Ou talvez você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta, ou se você nem pensou numa oferta, você virá ao altar com uma oferta ao Senhor, como um sinal profético. Senhor, eu estou declarando fidelidade ao Senhor, perseverança. Eu estou declarando ao Senhor e selando essa palavra: eu pertenço ao teu reino. Eu posso estar muito bem na minha zona de conforto, mas eu quero sair dessa zona de conforto e viajar por esse deserto com essa turma e restaurar os muros da cidade. Eu quero isso, Senhor. Eu quero um compromisso com a minha igreja, Senhor. Eu quero um compromisso com meus pastores, com meus líderes, porque nós estamos aqui é para restaurar os muros das nossas vidas, da vida da igreja nessa terra, a restaurar os muros da nossa nação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E enquanto cantarmos, você sairá do seu lugar, você vai trazer no altar seu dízimo e uma oferta. E eu quero pedir que todos venham ao altar, mas que você não volte, você vai permanecer aqui no altar. Deixa apenas o espaço liberado para outros virem até o gasofilácio, mas você vai ficar aqui unido com os irmãos e nós vamos cantar juntos e trazer no altar como um selo, uma palavra profética, uma ação profética, nossos dízimos e nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Cante a Ele.